tornar um trabalhador, ou então de um colaborador, ajudar financeiramente essa instituição que cuida de tantas crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, dizia o Cristo. E ele, eu ficaria lá naquele padrão vibratório tão inferior, que os espíritos bons iriam lá ao meu lado tentar me assistir, tentar me ajudar, e eu não os perceberia, porque quem está vibrando num padrão muito baixo não percebe os espíritos superiores. As mãezinhas iam lá, os trabalhadores, os benfeitores espirituais, e eu não ia sequer percebê-los. Iria ficar anos, décadas, séculos talvez no mundo espiritual. Mas você sabe o que é que eu vou fazer agora? Eu já avisei lá em casa. Eu disse, mamãe, quando eu desencarnar, coloque na minha roupa, no caixão, uma placa escrito trabalhador. Para quando eu chegar no mundo espiritual, lá no umbral, que o pessoal me encontrar e disser, Nazarena, até você aqui. Eu vou dizer, mas estou a trabalho. Então, se eu for passar uns dias por lá, que eu acho que eu não vou, e tenho certeza que vocês não vão, meus amigos, vocês são trabalhadores do cristianismo redivivo, como é que vocês vão para o umbral? Nós vamos lá, mas é a trabalho. Vamos lá para fazer evangelho, para levar consolo às pessoas que estão sofrendo, para fazer estudos tematizados da doutrina espírita. Eu vou pedir para colocar as apostilas da FEB no meu caixão. Vamos dar palestras, vamos dar passes, socorrer quem está sofrendo, floresça onde for plantado. Por que eu vou ficar me lamentando com remorso? Não, vamos trabalhar no bem, porque o umbral não é um mal. André Luiz, no livro Nosso Lar, nos diz que passou 8 anos no umbral, ele que era ateu, praticamente, que se suicidou indiretamente através dos tóxicos. Ele diz que passou 8 anos no umbral e que aquilo foi muito bom para ele. Que ele se libertou de muitos tóxicos do seu psiquismo e que se purificou, porque purgatório não é somente sofrimento, é também limpeza, é purificação. O espírito sai do umbral purificado, iluminado pelo amor, pelo arrependimento. Então, nada de preocupação, de medo de ir para o umbral. Um dia, Chico Xavier estava com as suas irmãs, aquelas beatas que gostavam da sua companhia, e ele disse, minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. E as irmãs, muito sabidas, né, disseram, olha, Chico, quando você for, lembre-se da gente, viu? Ele disse, acho que vocês não entenderam. O céu que eu estou falando é uma sigla. Significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero trabalhar como médium no umbral. Olha como o Chico era diferente da gente. E a gente quer se comparar a ele, quer se comparar a Francisco de Assis. É falta de humildade nossa. Se comparar a esses homens, a Madre Teresa, a Irmã Dulce, é falta de humildade, é o orgulho falando alto. Sejamos simples como as crianças e façamos a nossa parte. Marcel Mariano, para finalizar, esteve aqui em Fortaleza alguns anos atrás, ele que é vice-presidente da Federação Espírita da Bahia, palestrante extraordinário, de uma mediunidade extraordinária, nos dá mensagens do Espírito Joana de Ângeles. Ele nos disse em um seminário que teve informações do mundo espiritual que até Lampião, Virgulino Ferreira, o cangaceiro, está ajudando no mundo espiritual. E todo mundo se questionou, como é que é, Marcel? Lampião está dando palestra, está dando passe, está sendo doutrinador no mundo espiritual? Ele disse, não foi isso que eu disse. Eu disse que ele está ajudando no mundo espiritual. Dizem que Dr. Bezerra queria ajudar um espírito que estava numa região muito trevosa, muito profunda no mundo espiritual. Aproximava-se do espírito e falava-lhe, mas o espírito estava num padrão vibratório tão inferior que ele não conseguia escutar, quanto mais perceber a presença luminosa do médico dos pobres, do Kardec brasileiro. Mas Lampião, quando soube da história, disse, Dr. Bezerra, deixe comigo. Desceu até aquelas regiões umbralinas, e como ele era do mesmo padrão vibratório do Espírito, o Espírito viu Lampião. Lampião pegou a sua gigantesca peixeira, desembaiou e disse, Doutor Bezerra mandou lhe chamar. Você quer ir por bem ou por mal? E o Espírito foi correndo, é claro, para os braços amorosos de Bezerra de Menezes. Meus amigos, se até Lampião está ajudando, por que nós não podemos ajudar? Claro que podemos. Cada um com a sua pequenina parte.